Programação musical aqui no Front Transamérica e chegou aquele momento em que nós conversamos todos os sábados, talvez até por falta de opção, com ele, o alemão da Transamérica Foz, aquele cidadão que, enfim, né? Alemão, bom dia! Bom dia, seu Schlebe! Prazer sempre estar contigo aqui, né? Nesse programa, esse programa aqui de uma audiência grandiosa, né? De um alcance muito grande, que é muito bom a gente falar com o nosso leitorado, né? Estou até atualizando os números de audiência aqui, são agora 3.249.514 ouvintes. Isso só no, na internet, hein? No FM nós devemos ter aí uns 8 milhões com alcance que nós temos aqui do sinal da Transamérica Foz. Agora, pera aí, você usou a palavra eleitorado? Você está se candidatando, alemão? Opa, eu sou o alemão da transa, né? Tô aqui, Guilherme, porque eu quero mudar as fós. E eu serei o prefeito que vai cortar esse sistema de teta. Toda vez é a mesma coisa, a gente já tá cansado disso, né? Alguém trabalha pra ganhar uma teta na prefeitura. Isso vai acabar no meu mandato. Nós vamos implantar o sistema de mamadeiras. Tá, tudo bem. É piada, né? Ok, mas você se candidatando a prefeito, prefeito de Foz do Iguaçu, é isso? Tu acha que eu não tenho competência pra isso? Eu faço parte do partido Sabe, que já vem do verbo sabido, que significa 7-1 da Alemanha no Brasil. Só por isso, seu Schlebe. Eu tenho conhecimento suficiente para governar qualquer cidade, principalmente aqui do sul do mundo. E faço parte também da coligação Unidos por uma Foz de Festa para Todos. É o que nós mais queremos. Festa igual para todo mundo. Todo mundo tem direito de ter uma dançarina seminua na tua frente. Todo mundo tem esse direito de tomar um trago no boteco todo fim de tarde depois de uma jornada cansativa de trabalho. E 40 horas, acabou isso! E agora, Schlebe, tu quer falar alguma coisa? Não, eu estou mudo aqui, eu não sei o que dizer. Continua, usa o seu espaço, candidato. E agora, Schlebe, só pra tu sentir a força do nosso partido, mas vamos ouvir o hino. I'm Guilherme, é emocionante, né? Com certeza, nossa, emocionante aqui. Ô alemão, explica pra mim aí, se você é candidato, você já falou aqui o nome do partido, né? O partido 7-1 da Alemanha no Brasil. A coligação é Unidos por uma Foz de Festa para Todos. Quem é seu vice, alemão? Pra ver como a gente tá introduzido, Guilherme. E nós não tem diferença de sexo, não tem nada nisso, né? Não é vice, é a vice. A vice Susana, né? Susana, quem que é ela? Na verdade era ele, né? Mas depois da cirurgia agora virou ela. Eu vejo aqui que vocês são tão organizados que já tem até um jingle pra ele ou ela. Isso, escuta. Essa vida é tão bonita, oh Susana, tu também. Muito bom, hein? Bom, agora, alemão, vamos lá, propostas, né? Porque o eleitor, ele quer saber de propostas. Chega disso aí de musiquinha. Vamos parar com isso de musiquinha, porque o que interessa na campanha mesmo é a proposta. Eu vejo que a sua coligação é a coligação Foz de Festa, né? Imagino que seu plano de governo tenha um enfoque na questão do lazer. Muito bem, tu é uma pessoa, sei, tu vê que tu é uma pessoa competente, né? Tu é uma âncora que realmente, quando finca ali, não tem, né? É um cara que sabe apontar. Exatamente. Meu plano de governo é implantar em cada casa o seu próprio bar, Guilherme. Aí vamos chamar este programa de Meu Bar Minha Vida. Isso vai mudar. Vai acabar com esse negócio de homem ficar no boteco. Que agora ele vai ter o boteco dentro da casa, com a família. Muito bem, uma proposta que eu imagino pense inclusive na questão da saúde pública, né? Porque aí ele estará lá em condições controladas de higiene, não sairá na rua se arriscando no trânsito, né? E por falar em trânsito, você tem propostas também para essa importante área na nossa cidade? Exatamente, a gente tá cansado de chegar atrasado no trabalho, né? Eu chego sempre um dia depois, né? É muito problemático, né? Nós vamos melhorar o trânsito das Foz com menos carros nas ruas, Chile. É claro que não é tão simples assim, né? Nós vamos trocar os carros. Nós vamos às charetas. E em vez de botar a ciclovia, que tem um problema que fala aqui, desde que eu cheguei aqui nessas Foz, fala essa tal ciclovia aí, que é pra andar aquelas bicicletas, né? E nunca vai nada. Vamos acabar com isso. Agora vai ser cavalovias. Cavalovias, ok, ok. Propostas para a área de educação também? Outra coisa, chega de nene mal educado, né? Meu Deus do céu! No meu governo, aquele que falar um palavrão vai pagar uma multa. Todo mundo vai ter que cumprimentar. Vamos instruir até os ladrões a usar os termos por favor e obrigado. Um exemplo, Chileme. Isso tudo está elaborado no meu projeto de governo. O ladrão chega e fala: por favor, vou roubar a sua carteira. A vítima: aqui está, senhor. O ladrão: obrigado. E a vítima, de novo: de nada. Quer dizer, educação, Guilherme. Educação no meu governo. Realmente, realmente. Olha, uma proposta assim, ó, que eu fico até emocionado em saber. Alemão, quem também se emocionou aqui ouvindo essa maravilha e quer saber o seu número, qual é seu número, candidato? Guilherme, seguinte, atenção, Guilherme e eleitor, eleitora, eu não sei como você faz o terceiro gênero, né, mas enfim, é 4598 48. Não, não, não, Alemão, o seu número de candidato, candidato. Tu quer meu zap? De jeito nenhum, de jeito nenhum, é seu número de candidato para as pessoas votarem em você, não, isso aí, enfim, ou nem fale o número para ninguém correr o risco de votar, enfim, faça o que quiser, Alemão. Então eu vou deixar aí para a galera mandar no Facebook, né, uma sugestão de número para a gente, né, até eleição. Eu vou voltar, Guilherme, com mais propostas importantes para as Foz. Porque eu só quero dizer o seguinte. Eu faço parte do partido, sabe? SAP. 7-1 na Alemanha do Brasil. Com uma coligação Unidos por uma Foz de Festa para Todos. Eu já faço aqui o convite para que você volte e participe aí de um debate com o outro candidato que já se apresentou aqui, o Homem do Gogli, versão nacional do Buscador. Olha, democracia, né? Vamos abrir espaço para os dois aqui. Você aceita esse convite? Aceito sim, e pro meu concorrente eu digo que ele é uma pessoa que não vive a realidade. Ele é uma pessoa virtual, ele não tá ali presente. Eu, senhores eleitores, eu vou me fazer presente ali junto com todo mundo, nos botecos, na zona, nas boates e tudo mais que é lugar, hein? Desse tipo. Fica aberto aqui o espaço, portanto, aliás, já chega aqui a mensagem do advogado, do Homem do Gogli, dizendo que está entrando com representação na Justiça Eleitoral contra essa sua declaração, Alemão. Ó, jogo complicado, hein? Alemão, obrigado pela participação e boa campanha. Eu já digo que muito obrigado, Sigilério, que o meu advogado já está entrando com 2 representantes, então tá 2-1. E daqui a pouco vem mais 5, né? Claro, para ficar o 7-1 perfeitamente. Vamos agora continuar com música aqui. Eu vou trocar uma ideia aqui fora do ar com o Alemão, tá? Enfim. Fronte Transamérica até meio-dia. Em todo o Brasil, Transamérica.